diz que conhece um lugar e falou que a vida é tão curta. A gente não fazer o que tá querendo. As horas passam, já nem tô mais vendo. Ela me puxa pela mão e me chama pra dançar. Eu tô de passagem, baby. Tu nem imagina como foi pra chegar. E eu sei que nada é pra sempre. A cidade brilha, mas eu só vejo você no lugar. Ainda me fala por que tu é tão linda. Esse combo não é mais de passaporte. Cheio de carimbo com uma foto mugshot. Andando pelo Soho feel like a Johnny Walker. Acabei de achar sua Dr. Martin. Cinderela, what you from? Do you know? Favela, chave de cadeia, deixa eu ser seu refém. Na terra da rainha todo mundo vive bem. Mas de onde eu venho, tô domino e não rei. Diz que não quer se envolver, mas porque na cor da amanhã abraçada em você. Tá suave, relaxa, bebê, sou corrida, mas agora pressa. Pra quê? Hoje é nós e mais ninguém. Atravessei o mundo sabendo de onde eu vim. Nove Minal, Livre Tomorrow, tudo bem. São Paulo me ama, prazer, foi bem. Ela me puxa pela mão e me chama pra dançar. Eu tô de passagem, baby. Tu nem imagina como foi pra chegar. Eu sei que nada é pra sempre. A cidade brilha, mas eu só vejo você no lugar. Ainda me fala por que tu é tão linda. Ela me puxa pela mão e me chama pra dançar. Eu tô de passagem, baby. Tu nem imagina como foi pra chegar. Eu sei que nada é pra sempre. A cidade brilha, mas eu só vejo você no lugar. Ainda me fala por que tu é tão linda. É que por onde você passa, vai deixando sinais. É minha futura ex, mas pra mim tanto faz. Eu deixei você toda sem graça, e o seu jeito era mais. Nele que eu viciei, tipo as red stripes. Metia mó mala no tempo da escola, mó patricinha, não dava condição. Hoje em dia se ela me vê nessas ruas, perigo atravessa a cena com a mão. Aquele maloqueiro da fila da cantina, hoje em dia está em London. Pode até falar que gosta, mas o meu destino é esse. Ela me puxa pela mão e me chama pra dançar. Eu tô de passagem, baby. Tu nem imagina como foi pra chegar. Eu sei que nada é pra sempre. A cidade brilha, mas eu só vejo você no lugar. Ainda me fala por que tu é tão linda. Ela me puxa pela mão e me chama pra dançar. Eu tô de passagem, baby. Tu nem imagina como foi pra chegar. Eu sei.